I was back in the wild again. And I felt right at home where I belong. I had that feeling coming over me again, just like it happened so many times before. The spirit of the woods is like an old good friend. Makes me feel warm and good inside. And I knew his name, and it was good to see him again. 'Cause in the wind he's still alive. Old Fred Bear, walk with me down the trails again. Take me back, back where I belong. Before too long. It was kind of dark, another misty dusk. And it came from a tangle down below. And I tried to remember everything it taught me so well. I had to decide which way to go. Was I alone or in a hunter's dream? 'Cause the moment of truth was here and now. I felt his touch, I felt his guiding hand. The buck was mine forevermore. Because of Fred Bear, I'll walk down these trails again. Take me back where I belong. Fred Bear, I'm glad to have you at my side, my friend. And I'll join you in the big hunt before too long. Far too. despair. I hear you, Fred. Talk to me. It's all right. Yeah, let's go hunting, baby. Say, Fred, you go up that ridge, and I go down in the swamp. We'll get that buck. If some of our teenage thrill seekers really want to go out and get a thrill, let them go up into the northwest and tangle with a grizzly bear, a polar bear, and a brown bear. They'll get this buck. That will cleanse the soul. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é mais um dedicado a lançamentos de 2018. E vamos iniciar com um álbum que eu considero um dos grandes lançamentos de 2018. O álbum Prequel dos Ghost. E deste álbum vamos ficar com a música Dance Macabre. Para vocês, Ghost Dance Macabre. Take it out on me. após Ghost, quem nos apareceu foram os argentinos Kefren. E do álbum Como Antes, ficamos com a música Junto a Mim. E neste álbum, a banda continua a demonstrar a influência que Kiss tem no seu som. Quer em termos instrumentais, quer também na voz de Sebastian Gava, que é bastante parecida com a voz de Paul Stanley. Não é por acaso que Kefren, quando iniciou a sua atividade, era uma banda de tributo a Kiss e chamava-se Mafia. E terminamos esta sequência com os Lips. E do álbum Scary Man, ficamos com a música TikTok. E vamos agora para uma nova sequência que tem três nomes bem underground. E vamos iniciar com os Blackbone Nation. E do álbum Blackbone Nation, vamos ficar com a música I Wanna Live. Para vocês, Blackbone Nation, I Wanna Live. E nesta sequência com nomes underground, após Blackbone Nation, ficamos com Gloria Vault. E do álbum All The Way Down, ficamos com a música Poison My Blood. E terminamos com o peso de Redneck Rampage. E do álbum Caveman Chronicles, ficamos com a música Green Devil. E após uma sequência com três nomes underground e terminar com o peso de Redneck Rampage, vamos agora acalmar um pouco e vamos ter três baladas de três nomes que são mais conhecidos. E vamos iniciar com Roger Daltrey, o eterno vocalista de The Who, que em 2018 lançou o álbum As Long As I Have You. E deste álbum vamos ficar com a música I've Got Your Love. Para vocês, Roger Daltrey, I've Got Your Love. The money just can't buy. I've got your love. love, love, that's more than anything no money can buy. Cause money can't buy that kind of love. That I can't deny. But then you gave your heart to me. You said, let's give love a try. I've got your love here to hold me against the tide. It'll hold me against the tide. Make you wanna cry. I keep to my senses, baby. So dry your eyes. I've got your love, love, love. You gave me more than anything. E nesta sequência de baladas, após Roger Daltrey, ficamos com os suecos Graveyard, que em 2018 lançam o seu álbum Peace, e deste álbum ficamos com a música Bird of Paradise. E terminamos esta sequência com o projeto português um projeto liderado pelo guitarrista de Tarântula e Checkmate, Paulo Barros. Estou a falar-vos do projeto Barros, que em 2018 lança o seu segundo álbum, e neste caso, em 2018, foi o álbum More Humanity, Please. E deste álbum ficamos com a música Tearing Us Apart. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a bandas mais underground. E vamos iniciar a sequência com os Love Stallion. E do álbum Unforgettable Ride vamos ficar com a música Tinker Toys. Para vocês, Love Stallion, Tinker Toys. Let's voices tell you what to say. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Love Stallion, quem nos apareceu foram os Angeles. E do álbum Test of Time, ficamos com a música Nothing Left to Gain. E terminamos esta sequência com nomes mais underground, com os American Mafia. E do EP Made in New York, ficamos com a música Superstar. E vamos agora para três nomes conhecidos que nos aparecem com lançamentos ao vivo. E vamos iniciar com a banda feminina Vixen. E do álbum ao vivo Live Fire, vamos ficar com um dos seus grandes clássicos, a música Crying. Para vocês, Vixen, Crying. It's a very special night for us. Not only are we in Chicago, where we love, we are recording a live album tonight, and you are a big part of it! See? We're gonna get you singing. Right here? That's gonna pick up all of you great singers out there. And this one's real easy. You only gotta know one word, and I wanna hear you, Chicago. Thank you. one look and I saw what I wanted to see. Yeah, I know that you wrap my heart around your fingers so easily. Yeah. Yeah. Thanks for coming to see us. Give me a D! A D. Give me an Arkness! E nesta sequência com lançamentos ao vivo, após Vixen, quem nos aparece são os The Darkness. E do álbum Live at Hammersmith 2017, ficamos com a música Love is Only a Feeling. Terminamos esta sequência com um vocalista a solo que fez parte de bandas como Damn Yankees e Styx. Estou a falar-vos de Tommy Shaw, que aqui nos aparece com um dos seus grandes sucessos da carreira a solo, a música Girls with Guns, retirada do álbum ao vivo Sing for the Day, álbum que conta com banda e orquestra. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar às baladas, mas desta feita vai ser com bandas mais underground. E para iniciar a sequência temos os Fargo e do álbum Constellation vamos ficar com a música Cross to Bear. Para vocês, Fargo, Cross to Bear. I'm gonna need you to stay. My life is in jeopardy. My wife's trying to get rid of me. A young stud has attracted her. Now my life is a nightmare. He's a banker, hypocritical. A proper wanker, parasitical. Am I beyond my expiration date? Or is it not too late? Wasn't always honest. Wasn't always fair. But we all have our cross to bear. Never thought this happens. I'm in despair. But we all have our cross to bear. Okay, okay, I must admit, I used to be myself a prick. I thought forgiven and forgotten. This happens not too often. I was smugly self-confident, lived in my own dreamland. The only one who played a role. Now I know I lost control. Wasn't always honest. Wasn't always fair. But we all have our cross to bear. Never thought this happens. I'm in despair. But we all have our cross to bear. Thank you. she holds fast, and she does the best that she can. I once saw. little pieces over time. They chipped and fell. Giving up on me, 'cause it's not working out. Eyes on the prize of the light. Time on the side of the night. So to the highest price. To the light. E após Fargo, quem nos apareceu foram os Space Elevator. E do álbum 2, ficamos com a música Lucky Girl. E terminamos esta sequência de baladas de bandas underground com os Little Red Kings. E do álbum Callows, ficamos com a música Prize of a Life. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os Sandstorm. Banda que é liderada pelo vocalista Jolene Turner. E do álbum The Road to Hell, vamos ficar com a música Blind the Sky. Para vocês, Sandstorm, Blind the Sky.

e após Sandstorm ficamos com os noruegueses TNT, que em 2018 lançam o seu 13º álbum de estúdio, o álbum 13. E deste álbum ficamos com a música Tears in My Eyes. E terminamos esta sequência com os Fire Blast. E do álbum Dreams to Life ficamos com a música Eye of the Storm. E vamos entrar agora na última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com um som bem específico. Temos aqui três bandas que têm influência de Rainbow. E vamos iniciar com Graham Bonnet Band. Graham Bonnet foi vocalista dos Rainbow. E do álbum Meanwhile, Back in the Garage, vamos ficar com a música Past Lives. Para vocês, Graham Bonnet Band, Past Lives. Here I am, talking to this kid, and he's 10 years old, but some